7, restante destino controle do local virá sobrevoar. Novo local. Tire, 7, retira. Quando está no sobrevoo, retira o 10. Salvador será 9978. Geral 9978, contato em radar para o Lion, tudo na TV 330, saída da base. 330, pode jogar um bom direto? Yeah. está a posto fuso autorizado, o trem passava. Chilene 3-1-2-4-2-0, controle 1-2-0, nesse mal 8, Rosário. 1-2-0-8, Costa. Bom dia, Chilene 3-1-2. Foi em Salvador, bom dia, Xené 6312, decolou o sentido da Caracajú. Xené 6312, contato em radar circular, estuda na TNV 350 via saída PUCA. Salve ao 350 via saída PUCA, o Xené 6312, solicita quando possível para o Aracaju. Mantém perfil da saída, Xené 6312, aguarda. Geral, nosso nosso último, agora o segundo tipo na frequência 1-2-6-8-5, alterna na terceira, chamada 2-2, direita, via Fox, baixo, só 2 nesse momento. Chão novamente na frequência 1-2-6-5, alternando 1-3-3-6-5. Observe a distância. Como 2-3-0, comunicação via chegada. Foi médio, ano, deita e mantenha nível 0-5-0. Todo autorizado para o 2780. 2, bom dia, mantém o ponto externo. Já passou o marcador externo com o ponto 3 anos do lugar. 2780, confirma o ponto 3 anos do lugar, 0080 graus, 149, 0404, 0170. O povo autorizado no 097 para o azul, 2780 na 10. Nacional 5107. Salvador, Federal 9982, Coluna, Cisco. Salvador 982, Coluna, Cisco, acionado. Acionado 5105. Federal 9982, controle a série 2000. autorizado, informe de que é sobre o voo, Vitor Alfa, o 10. Segurava 982, chama agora 5.5, mais que a taxa, 2.5, decimal 8, 5, hotel, número 33, decimal 6. Nicolai, cima do Ligo 100, via saída da Ponte. 100, saída da Ponte, eu vou criar. Pode ser curto, certo? Acelera a instrução de atitude na saída, segundo Ligo 100, direto. Thank you. 239, eu já avisou a posição em TAP, pode estar pedindo para consertar o tempo de meta da FST, deixa na 050, conferência de 92, obrigado, está pedindo a posição. O que o hotel está se perseguindo pela pouca? Já tem modificado ao 1158, tudo mantém rádio de voo visual nível 1905, o Antônio. Thank you. 0, bom dia. Centro do tráfego avistado, a Airbus Company iniciou a decolagem do 0, agora a gente está livre. Vento 090 graus 14 horas, altitude 07, aguarde a autorização para o curso. 03 maior aplicação. Roger, uniform, approach lane, channel Roger, 1207, climb and maintain reserve condition to flight level 105. Estação Rio, chegada do Mediano, destino 0050, destino 1050, contada. Por favor, pressionamento e faixa, tempo a faixa, sai dentro. forte, aliado e pronto, agora vamos para a decolagem. A 2000 chama em controle da proposta 20.1. Nós, bom dia, tração estado, cheque de esposo, 0090 graus, 1.4, esposo autorizado, 0 graus. Autorizado, pouso no 017, 1.0 no 7, trem bastante travado, vamos no 739. Já apurou da posição de uma, o 1094. E pessoal, doutor? Pessoal, doutor, trouxemos para o Rio, chamando de 1095, patente em árvore de voo visual, sem proposta ao livro do 345, contra o 845, de tração em formá-lo, para informação alerta. E vai chamar o 135 na frequência 1.2.0, decimal 8.5, ou 10.3, decimal 6. Então, o meu telefone fica atento a possível ser o tráfego do eixo 1.735, verso